Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, esta semana o Zingarelho pirateia um debate online no âmbito do ciclo Memorializar e Descolonizar a Cidade Pós-Colonial. No primeiro encontro do ciclo foram debatidas as marcas coloniais visíveis na cidade e nos corpos de quem a habita. Os intervenientes foram Isabel Castro Henriques, com percursos históricos dos africanos em Lisboa, nos séculos XV a XX, Mamadou Ba, com a geografia racial estrutura a relação entre estar na cidade e ser da cidade, e António Brito Guterres, com a forma pós-colonial da metrópole. A moderação foi de Marta Lança. Este evento inseriu-se no projeto Remapping Memories do Goethe Institute. Boas audições! Principalmente na devolução de bens artísticos roubados às antigas colônias. Mas o foco está cada vez mais centrado nos traços visíveis do colonialismo no espaço público nas cidades europeias. Cidades como Lisboa, Hamburgo ou Bruxelas são marcadas por vestígios coloniais como estátuas, nomes de rua, monumentos, edifícios. E para todo lado surgem as mesmas questões: que estratégias existem para lidar com estes lugares? O que fazemos com a história esquecida que não tem monumentos de memória e como podemos criar uma nova cultura urbana de memória em conjunto? O nosso projeto aborda estas questões. Remapping Memories é concebido como um projeto bilateral para trocar ideias, para aprender uns com os outros e para desenvolver novos conceitos para cidades inclusivas. Mas por que Lisboa? É claro, mas por que Hamburgo? Estas duas cidades são caracterizadas pelos seus portos e foram durante séculos duas das metrópoles coloniais mais influentes da Europa. Além disso, Hamburgo foi a primeira cidade na Alemanha como um conselho consultivo de sociedade civil que desenvolve um conceito de memória descolonizante para a cidade que inclui todas as áreas da vida pública. Também em Lisboa, o processo de construção do novo memorial de homenagem às vítimas da escravatura no campo de Cebolas pôs muitas coisas em marcha. É um projeto extraordinário e um exemplo muito interessante para outras cidades. Estas são iniciativas importantes para um intercâmbio bilateral intenso. Em breve falaremos muito mais sobre o site, o projeto que vai ser lançado dentro de algumas semanas. Irá acompanhar o projeto até ao final de julho do próximo ano. Aqui está apenas a dizer: muitas pessoas criativas que contribuem para este website. O artista Francisco Vidal, que acompanha artisticamente o projeto, o fotógrafo Rui Sérgio Afonso, que tirou excelentes fotografias dos lugares da memória. Muitas pessoas empenhadas foram entrevistadas para o site, mas no centro deste projeto digital estarão dois mapas das cidades de Lisboa e de Hamburgo, nos quais são gradualmente revelados lugares de memória pós-coloniais, com a ajuda de textos, imagens e vídeos. Em cada cidade serão mapeados cerca de 25 locais até o fim do projeto, muito material para futuras discussões. Mas agora, de volta ao nosso evento de hoje. Gostaria de agradecer à Marta Lança, que faz a curadoria do projeto Em Lisboa conosco, ao Conselho Consultivo, Isabel Castro Henriques, António Sousa Ribeiro, Inocência Mata, Judith Primo e Flávio Almada, que tem sido uma grande ajuda e tem um importante olhar crítico para este projeto. A equipa de teatro do Bairro Alto, que ajudou a organizar este ciclo de palestras, e a EGIAC. A minha equipa pelo seu trabalho incansável e, por último, a Irmandade de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa pelo seu generoso apoio e, especialmente, aos participantes de hoje. Aguardo com grande expectativa as discussões em Lisboa e em Hamburgo. A série que começa hoje centrar-se a primeiro em Lisboa e só se tornará mais internacional na sexta-feira. O próximo evento deste projeto, em final de junho, irá incluir mais a cidade de Hamburgo. Agradeço a todos por se juntarem a nós hoje e espero também nos próximos dias. E passo a palavra a Marta Lança. Obrigada. Obrigada, Suzane Porra, diretora do Goethe, a quem agradeço imensamente, a toda a equipa do Goethe Instituto em Portugal, por todo o empenho em criar condições para que este debate venha a público de modo aberto. É um assunto europeu extremamente urgente, a debater de forma transnacional. E dou as boas-vindas a todos e a todas a este primeiro encontro do ciclo Memorializar e Descolonizar a Cidade Pós-Colonial. É um encontro que durará 3 dias, sempre a esta hora, das 18 às 20. Poderão participar, ouvir, ver aqui pelo Zoom e pelas páginas do TVA hoje e sexta-feira. E durante os outros, e na página do Boala, do Goethe e da EGIAC. Só amanhã é que o debate não passará no TVA. Então, como a Susana disse, eu chamo-me Marta Lança, sou coordenadora da parte de Lisboa deste projeto maior que é o Remapping Memories, Lisboa-Hamburgo, que também terá esse site a ser lançado em breve e que se propõe perceber, remapear a relação das cidades, sobretudo capitais de ex-impérios coloniais, com o seu passado colonial, com a colonialidade, ou seja, as continuações, a continuidade dessas relações nas cidades contemporâneas. Propomos-nos também a pensar e a valorizar histórias de resistência antirracista e o próprio grande debate, as disputas de memória da cidade. É uma tentativa de trazer ao lume lugares de memória, valorizar as subjetividades e histórias omissas, no sentido de construção coletiva de uma ideia de cidadania. Para começar, gostaria que visionássemos um de 4 vídeos do fotógrafo e realizador angolano Rui Sérgio Afonso, que é um apanhado, excertos de entrevistas que depois estarão na íntegra, por extenso, no site. Então vamos ver o primeiro. Tendencialmente, Lisboa está a perder a sua interculturalidade. Acho que as pessoas mais facilmente moram lado a lado, uma da outra, mas desconhecem-se verdadeiramente. Para mim, a interculturalidade significa interação, interagirmos uns com os outros, aprendermos uns com os outros, falarmos uns com os outros. Tendencialmente, Lisboa está a perder a sua interculturalidade. Acho que as pessoas mais facilmente moram lado a lado uma da outra, mas desconhecem-se verdadeiramente. Para mim, a interculturalidade significa interação, interagirmos uns com os outros, aprendermos uns com os outros, falarmos uns com os outros. E não sei se atualmente isso existe verdadeiramente em Lisboa. É curioso porque eu tenho a sensação que essa Lisboa, num certo sentido, já foi mais vibrante. Por exemplo, hoje já quase não há discotecas africanas. E naquela altura, quando nós escrevemos o livro, e também dentro da cidade, estou a falar já fora do bairro, havia mais presença africana concentrada. Isso é engraçado, como essa presença aparentemente, pelo menos na sua expressão, não é? Quer dizer, hoje, tirando Belém, por exemplo, não tem espaço quase discotecas africanas. E mesmo restaurantes, há muito pouco. E ali nós já vamos tendo em várias partes de Portugal, tipo das danças, ou de determinado tipo de rituais, até de processões, ou nomes, através da toponímia, não sei o quê. E cada vez sinto mais falta de uma rede que ligue este lugar. E deixe de ser esse fenómeno em Braga, e foi fenómeno em Lisboa, em Setúbal, e a gente consiga ver Portugal. Dentro de Colácio, há uma coisa que se chama, desde 1800 e pico, a primeira referência que a gente tem é de um mapa, uma planta real de 1850, que refere uma coisa que eles chamaram, claro, pejorativamente, o Jardim da Preta, e que tem na parede um relevo quase em tamanho real de uma mulher negra num tanque, numa posição relativamente dramática e expressiva, com um homem branco que se aproxima. A cidade de Lisboa continua a ter uma configuração que reproduz ou que mantém, garante uma continuidade de que foram as práticas coloniais. Ou seja, nós olhamos para a cidade e nós vemos que o povo que constrói a cidade e o povo que limpa a cidade, esse povo não tem direito à cidade. Ou seja, é-lhe permitida a permanência para o trabalho, mas não pode ocupar a cidade para a fruição, para o lazer, para viver a cidade e para habitar a cidade. Portanto, esse povo encontra-se segregado na periferia da cidade, onde durante um longo período vivia em bairros de autoconstrução, o que é similar à organização que nós vivíamos no espaço colonial, ou que havia no espaço colonial. Bem, a gente sabe que na Grande Lisboa, bem na Grande Lisboa, as comunidades cabo-verdianas, principalmente, e africanas no geral, viveram mais nas periferias da cidade. Antigamente havia Lisboa africana, mas eu, dos anos que eu conheço, pela história dos anos 70, os sítios de relação com a comunidade era mais na periferia, porque a cidade da Amadora tem uma relação histórica com a herança colonial que Portugal tem. Na cidade, no corpo, nos corpos que habitam e que desfrutam e que sustentam a cidade. Portanto, estas primeiras intervenções são muito focadas no caso de Lisboa, no último dia que começamos a abrir para outras cidades europeias, mas concentrado no caso de Lisboa, desejamos com estes convidados acompanhar as vossas reflexões sobre presenças, ausências, discursos e realidades que informam a cidade, ainda segregada em termos geográficos, sociais, simbólicos. Quem passeia por Lisboa não deixa de perceber este reverberar de uma certa mentalidade colonial, uma vez que as relações de poder e de exploração do longo período colonial condicionaram e condicionam o modo de habitar e figurar na cidade. Interessa-nos então perceber também como é que estas dinâmicas raciais e estas presenças de africanos ao longo da história, que é o tema da primeira convidada, a professora Isabel Castro Henriques, como é que têm disputado essa pertença, resistência cultural e o que contributos também trazem para esta ideia do que é ser lisboeta, do que é a cidade ao longo dos tempos. E, nesse sentido, agradeço então a vossa participação e disponibilidade e começamos por ouvir a professora Isabel Castro Henriques, investigadora em História da África. Tem inúmeros trabalhos publicados, mas vou apenas destacar os livros mais recentes, nomeadamente o Roteiro Histórico de uma Lisboa Africana, de Escravos e Indígenas, o Longo Processo de Instrumentalização dos Africanos, século XV, século XX, a Descolonização da História, Portugal, a África e a Desconstrução de Mitos Historiográficos, Os Pretos do Sado, História e Memória de uma Comunidade Alentejana de Origem Africana e África e o Mundo, Circulação, Apropriação e Cruzamento de Conhecimentos. Só mesmo para referir uns quantos livros. Isabel, seja bem-vinda e agradeço então a sua participação. Bom, olá Marta, obrigada pelas palavras. Eu queria precisamente começar por saudar o Goethe Instituto e toda a equipe que organizou este encontro, saudar e chamar a atenção precisamente para a importância deste tema hoje e sempre, diga-se de passagem. E queria também agradecer o convite para estar aqui, para vos falar e para vos falar naquela que é, digamos assim, a minha perspectiva de historiadora, visto que eu sou historiadora e, portanto, eu irei para o passado, irei procurar precisamente explicar-vos um pouco da história de uma presença africana de muitos séculos na cidade de Lisboa e no país em geral. E eu queria precisamente começar pelo tema do encontro, memorializar e descolonizar a cidade pós-colonial, para fazer uma muito curta reflexão inicial, que tem a ver precisamente com o facto de me parecer importante pôr em evidência a minha perspectiva histórica, a perspectiva que, de certa maneira, vou seguir ao longo desta intervenção. Se descolonizar a cidade significa, como nós sabemos, desmontar as marcas de um tempo e de uma ação colonial ou colonialista, operação essa que exige necessariamente um conhecimento histórico, ela implica também conhecer e resgatar a memória daqueles muitos que nela viveram, que foram escravizados, que foram dominados, que foram silenciados e que fizeram parte integrante, intrínseca da vida da cidade de Lisboa e do país Portugal. Trata-se, efetivamente, dos africanos. Portanto, eu vou falar, essencialmente, da presença africana dos africanos aqui na cidade de Lisboa, enfim, alargando um pouco para o país de maneira geral. A história permite, pois, este trabalho de resgate de memória e de descolonização da cidade. E, por isso, o tema da minha intervenção, como devem ter visto, percursos históricos dos africanos em Lisboa, séculos XV, XX, pretende, nestes breves minutos, de 20 minutos, para falar de 5 séculos, que é uma coisa extraordinária, mas tem que ser, mas nestes breves minutos de que disponho, fazer emergir, graças ao conhecimento histórico, essa presença africana na cidade, marcada pela visibilidade, mas também pelo silenciamento. Em primeiro lugar, é fundamental, e é por aqui que eu quero começar, traçar um breve enquadramento histórico da longa duração da presença africana em Portugal, na cidade de Lisboa em particular. Presença essa que é importante saber como é que se foi fixando, como é que se foi organizando ao longo de 5 séculos, pelo menos. 5 séculos quer dizer do século XV ao século XX ou até ao século XXI, mais tempo ainda, tendo em linha de conta que o século XV é o tempo da chegada, meados do século XV, anos 40 do século XV, é o tempo da chegada de remessas, vastas remessas de escravos, de africanos escravos, remessas significativas do ponto de vista demográfico, de homens e de mulheres que se instalam no país e nas cidades em particular, nos centros urbanos em particular. Como é que efetivamente se organizaram? A investigação histórica permite, portanto, conhecer e responder a esta questão, pondo em evidência factos, situações, realidades vividas pelos africanos que devem ser analisados com rigor, recorrendo essencialmente a duas ideias-chave, que são elas, de certa maneira, que vão percorrer toda esta minha intervenção. Estas duas ideias-chave permitem ultrapassar a linha simplista da descrição para assegurar a reflexão histórica, a explicação e o conhecimento. São elas, essas duas ideias-chave, a ideia da integração e a ideia do preconceito. Integração e preconceito. Essas duas ideias vão, portanto, organizar todo este discurso, digamos assim, hoje aqui neste encontro. Se os homens e mulheres africanos se integram na sociedade portuguesa, desde muito cedo as populações portuguesas criaram um imaginário, um saber, uma visão destes africanos marcada pelo preconceito anti-negro, anti-escravo, anti-africano. Desde muito cedo se verificou isso, aliás, verificou-se antes do século XV, mas não interessa agora falar sobre esse assunto, embora seja interessante. Integração e o preconceito gera necessariamente a exclusão, são, portanto, duas variáveis que se articulam de forma continuada no tempo para esclarecer, explicar a vivência dos africanos. O seu conhecimento permite resgatar a memória dessa presença africana secular e o conhecimento da vida das populações africanas permite, assegura também, o processo de descolonização da cidade. É muito importante ter em linha de conta que essa descolonização não é só eliminar as marcas do colonialismo na cidade, nomeadamente em Lisboa, mas é também perceber, explicar, ver, abordar a maneira como os africanos viviam na cidade, como é que eles se organizavam durante este longo período de tempo em que por aqui estiveram. A integração destes homens e mulheres africanos iniciou-se logo nos primeiros tempos da sua chegada ao país, portanto no século XV, onde desembarcaram despojados de tudo, escravizados, vendidos e destinados a ser propriedade de outrem, para trabalhar, para gerar riqueza. Riqueza para os seus donos, como é evidente, para os seus proprietários, fossem eles portugueses particulares ou portugueses agentes do Estado. Nestas circunstâncias, e ao contrário de outras populações que também se instalaram em Portugal noutros tempos da história, como os romanos ou os árabes, com projetos próprios de instalação, os africanos vieram trazidos pela força. Não deixaram património cultural, património construído, visível. Não deixaram grandes obras, monumentos, formas materiais, objetos de arte, artefactos, marcas significativas e palpáveis. Não ficaram entre nós. Integrados, sim, estavam, mas para trabalhar e para render lucros. Pelo que a historiografia portuguesa os silenciou. Não eram coisa de importância. Eram uma espécie de objetos, eram uma espécie de mercadorias que por aqui andavam. Mas a investigação histórica hoje permite-nos encontrar vestígios seculares da sua presença no património imaterial existente em Portugal. No trabalho, na produção, na língua, na religião, na festa, na música, na dança, no corpo, na sexualidade, na toponímia, na imaterialidade dos seus cotidianos, isto é, em todas as áreas da vida em que participaram estas populações africanas de forma ativa e muito constante. É importante sublinhar que a integração dos africanos na sociedade portuguesa, que foi decorrendo ao longo dos séculos, resulta de uma vontade política portuguesa destinada a assegurar de forma pacífica e de forma rentável a sua exploração, o seu trabalho, mas resulta também, e esta questão é importante, resulta também de uma estratégia africana que podemos designar de resistência dos próprios africanos que, impossibilitados pelo meio em que viviam, controlado facilmente, vigiados, sobretudo nas cidades, portanto impossibilitados da maneira como viviam, não tinham efetivamente acesso à chamada fuga libertadora. Fugiam, mas eram apanhados. Era muito difícil essa fuga, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, onde nós sabemos que os escravos fugiam para espaços do interior, imensos, vazios, para as florestas, e aí procuravam refazer a sua vida e a sua identidade, digamos assim, fixando-se e vivendo uma nova vida. A adesão africana às práticas e normas portuguesas autorizava os africanos a uma sobrevivência física e cultural pacífica, sem grandes sobressaltos, e permitia-lhes preservar formas culturais africanas e valores essenciais da sua africanidade, que naturalmente, valores esses, que naturalmente foram sofrendo algumas alterações devido ao contacto com as regras e com os valores portugueses, mas muitas vezes, e particularmente de forma sincrética, essencialmente, os africanos mantiveram a sua africanidade, modificando assim, evoluindo, alterando a sua própria identidade. Esta integração em todos os domínios da vida social portuguesa, aliada à forte densidade demográfica africana, assegurou uma forte visibilidade física e cultural destes homens e mulheres na sociedade portuguesa. Visibilidade essa que alimentou uma rejeição por parte dos portugueses. O preconceito nasceu assim desde o início do contacto entre ambas as populações. Esta rejeição do outro diferente era física, mas era também cultural e era ainda mais uma rejeição social desse outro que era escravo, desempenhando, portanto, tarefas desvalorizadas, desconsideradas socialmente pela população portuguesa. O estudo histórico desta presença africana em Lisboa assenta, portanto, nestas duas variantes fundamentais que se articulam, a integração e o preconceito. Mas exige uma rápida e sumária organização do tempo, pois estas evoluções, as evoluções destas duas variantes, foram condicionadas ao longo dos séculos pelas diferentes conjunturas vividas que se foram sucedendo no tempo e que naturalmente marcaram as formas de integração e os modos como o preconceito se foi organizando e se foi manifestando. Podemos falar rapidamente em dois períodos fundamentais. Um primeiro período que vai do século XV ao século XIX, um período marcado pela presença, pela figura fundamental do africano escravizado, com implicações sociais e sempre de natureza física também, na integração e no preconceito. Este período de vários séculos era para Portugal, essencialmente um tempo em que a África era considerada um reservatório de escravos. As relações assentavam e privilegiavam, como sabemos, o tráfico negreiro, que proporcionava imensas riquezas. Para os portugueses e para o mundo ocidental e também para o mundo oriental, diga-se de passagem, a escravatura define a condição social dos africanos. É um período marcado pela desumanização, animalização, coisificação, mercantilização dos africanos, que o estatuto de escravo legitima. Segue-se um outro período que ocupa o século XIX e o século XX até à independência das colónias no último quartel deste século XX. E este período é um período marcado pelo fim da escravatura, pela abolição da escravatura, pelo processo colonial de ocupação e exploração do continente e das suas populações, a que associamos naturalmente a guerra colonial do século XX, com as implicações que as diferentes situações tiveram nas formas de integração e de consolidação do preconceito. Nestes dois séculos, que no fundo é um século, na medida em que se trata do último quartel do século XIX ao último quartel do século XX, mas neste século, para Portugal, a África era pensada, aliás, como para a Europa, como um império. Neste caso português, substituindo o Brasil, perdido em 1822, era pensada a África como um espaço para ocupar, colonizar, explorar as riquezas e os homens em benefício das metrópoles. Práticas violentas são incontornáveis, legitimadas por ideologias coloniais sabiamente estruturadas e justificadas pelos avanços científicos construídos no século XIX, a saber, as teorias hierarquizadoras das raças e das culturas, que consolidam o racismo e o enselvejamento do africano, assim consagrando a sua inferioridade científica do ponto de vista racial e do ponto de vista cultural. O preconceito adquire, neste momento, uma legitimidade científica, o que não tinha anteriormente. Estabelecendo esta articulação entre integração e preconceito, queria agora apresentar-vos de forma rápida e sintética, pois o tempo já não deve ser muito, mas de forma rápida e sintética, um quadro pondo em evidência os diferentes mecanismos, ou melhor dito, as diferentes formas de integração que tornaram visíveis os africanos do ponto de vista físico, social e cultural na sociedade portuguesa e alimentaram o preconceito português e a rejeição dos próprios africanos. Seria útil aqui apresentar imagens, muito útil, existem muitas imagens, mas o tempo não o permitia. E a imagem, que é uma fonte histórica fundamental, não deve ser tratada como uma mera ilustração da palavra. Precisa de tempo para a sua desmontagem e para a sua explicação. E por isso eu decidi não trazer imagens, porque não tinha tempo de as explicar. Cinco formas de integração fundamentais, vou tentar ser breve. Por um lado, a construção de uma nova identidade. Esta nova identidade assenta na africanidade dos homens e das mulheres que vieram da África, ou que são de origem africana. Eles já não são os mesmos homens e mulheres que partiram da África, ou que aqui já nasceram em famílias africanas, na maioria escravas. Mas não perderam essa africanidade. Antes, renovaram-na. E renovaram-na não se tornando culturalmente portugueses, mantendo essa africanidade, mas, portanto, uma africanidade renovada. Os novos marcadores desta identidade são o nome cristão, dado no batismo, a língua portuguesa falada pelos africanos, que é rotulada depreciativamente pelos portugueses de língua de preto, o corpo vestido à maneira portuguesa, que é, na maior parte dos casos, ridicularizado, a cor, os aspectos físicos, a língua, a considerada fialdade dos corpos, a dificuldade de assimilação de práticas sociais e culturais portuguesas pelos africanos, eram assim vistos, geram a sua rejeição e geram o preconceito. A seguir, uma segunda forma de integração é o trabalho, naturalmente, no espaço doméstico e no espaço público. No espaço doméstico trabalham em todas as áreas da domesticidade, isso é normal. No espaço público há, efetivamente, toda uma série também de ocupações e de trabalhos duros que os africanos são obrigados a levar a cabo. Trabalham na produção, em geral, trabalham na agricultura, no pastoreio, sobretudo nos campos, trabalham na pesca, nos ofícios artesanais, trabalham nos empreendimentos portugueses, como, por exemplo, as atividades marítimas, onde são marinheiros, são construtores de caravelas e por aí fora, e trabalham muito particularmente na atividade comercial. O comércio é a grande atividade dos africanos, nomeadamente na cidade de Lisboa. Trabalham no pequeno comércio, no comércio de rua, nas feiras, nos mercados, ao serviço de atividades comerciais mais vultuosas, geralmente como agentes dos seus senhores, dos seus proprietários. Surge aqui uma figura típica, que é a figura do escravo do ganho. Não tenho tempo de vos explicar o que é, mas enfim, é um escravo que ganha e que fica com uma parte, digamos assim, daquilo que ganha. E trabalham também num aspecto muito importante que é a manutenção das estruturas urbanas da cidade de Lisboa em particular. Na construção e preservação das casas, aí surge aqui a figura do caiador, que é uma figura constante na iconografia e que é uma figura constante que atravessa séculos de história, da história portuguesa e da história da cidade de Lisboa. Trabalham na preservação das ruas, de outros imóveis, trabalham naquilo que é fundamental, o fornecimento da água à cidade de Lisboa. Trabalham na recolha do lixo, no despejo dos distritos, na limpeza das ruas, no transporte das pessoas e das mercadorias, na circulação da informação, são uma espécie de correios, levam mensagens através das ruas de Lisboa, de um sítio para outro. Todo este trabalho é indispensável à sociedade portuguesa, mas ele é sempre desvalorizado e é sempre subalterno. É-lhes dado a estes homens e mulheres o trabalho mais duro, desclassificado, recusado pelos portugueses, marcado pela exploração física e castigado, frequentemente castigado, não só com chicote, com prisão, com instrumentos de contenção vários, vão das coleiras às correntes e às algemas. Se o trabalho permite a integração na vida social portuguesa, ele marca também a baixa condição social dos africanos, acentuando o preconceito e a exclusão dos africanos como elementos da sociedade portuguesa. Uma terceira forma muito importante de integração é a religião. A integração na Igreja Católica começa com o batismo, depois, por vezes, o casamento católico, depois a participação constante nos vários rituais católicos. Mas os africanos introduzem nas suas práticas católicas formas sincréticas dos seus cultos, que as africanizam, como rezas, danças, cantos e músicas. Estas formas de adesão africanas são condenadas, consideradas as pouco dignas, por vezes rotuladas de bruxaria ou de feitiçaria, e marcadas por práticas sincréticas contrárias às regras religiosas legítimas do catolicismo. Mesmo assim, o clero português reconhece os africanos como católicos e aceita a sua integração na Igreja. Santos negros, inclusão, participação africana em instituições religiosas, nas confrarias e nas irmandades, presença africana nos peditórios, nas procissões religiosas, são consentidos, apoiados e são até elogiados pela população portuguesa, que gosta de os ver nas procissões em particular. A participação nas instituições católicas é muito importante para a integração dos africanos escravos ou livres, Falamos de africanos escravos, mas também daqueles que já foram alforriados, os forros, pois assegura proteção e inserção na vida social portuguesa. Assegura a melhoria das condições de vida que vão desde a possibilidade de comprar alforria para os escravos, por exemplo, ao apoio à sua presença em manifestações portuguesas de caráter lúdico, político, militar. E permite-lhes ainda a multiplicação de relações de trabalho, de negócio, que são úteis nas suas vidas. Os atos africanos mais condenados, tanto pela Igreja como pela sociedade, que no entanto se aproveita deles, eram os atos de feitiçaria ou de bruxaria, com feiticeiros ou feiticeiras, chamados assim, obviamente na época, chamados assim, mulheres e homens, que davam consultas, digamos, de feitiçaria. Era uma espécie dos astrólogos, são os antepassados dos astrólogos de hoje, dito isto assim, de uma maneira, digamos assim, um pouco geral. Os portugueses eram consumidores destas práticas, consultavam-nos, pagavam caro e cumpriam as indicações que lhes eram dadas com muita frequência. Os africanos encontravam nestes atos uma espécie de regresso à África, pois praticavam-nos recorrendo a rezas, rituais, objetos dos seus cultos ancestrais, ligados geralmente de forma sincrética aos rituais católicos. Uma palavra especial para a integração dos africanos nas confrarias, e em particular numa confraria muito especial, a Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, fundada por volta de 1520, na Igreja de São Domingos, em Lisboa, destinada a todos os negros, escravos ou forros, mas também aceitando todos, brancos inclusivamente. Se a memória religiosa e social desta confraria se perdeu no tempo, a memória deste espaço urbano, que é o Largo de São Domingos, junto ao Rossio, como local histórico, como local de encontro dos africanos, uma espécie de território africanizado, secular, transmitido de geração em geração, mantém-se, como todos nós sabemos, até aos dias de hoje. O quarto grupo de práticas de integração, e desculpem eu ir um pouco depressa, tem a ver com o espaço lúdico, com a festa. Grande, pequena, privada, pública, sempre muito procurada e participada pelos africanos. Touradas, carnavais, festas de rua, festas de pompa, casamentos reais, festas religiosas, festas laicas, de natureza social, de natureza política, comemorações de datas históricas e festas muito interessantes, que são festas africanas de cariz nacionalista, em que grupos angolanos, congoleses, minas, os congos, os angolas, os minas se juntam para saudar, lembrar e cantar o seu território ancestral e os seus reis angolanos, congoleses ou da mina. E, portanto, trata-se de festas muito interessantes que se verificavam em Lisboa, mas que se verificavam também em todo o país. A participação africana na festa é uma participação fundamentalmente através da música e da dança. E a música é particularmente bem vista, considerando-se pelos portugueses, considerando os africanos como aptos e, sobretudo, muito com uma grande aptidão para a música. Lembremos que desde o século XVI há africanos a tocar nas orquestras portuguesas e tocam instrumentos europeus. Já no que diz respeito à dança, ao corpo, aos movimentos, aí há, efetivamente, uma condenação extremamente violenta, pois os comportamentos corporais são criticados por revelarem luxúria, promiscuidade, imoralidade e são condenados pela Igreja e pela sociedade. Última forma de integração, o espaço, o local da habitação. Aqui não posso deixar de falar do bairro do Mocambo, em Lisboa, bairro do Mocambo que é hoje, situa naquele que é hoje o bairro da Madragoa, situado nos arrabaldes da cidade de Lisboa do século XVI, hoje em dia está integrado, mas ficava fora da cidade de Lisboa no século XVI, criado por Alvará Régio em 1593, como o sexto bairro da cidade de Lisboa, portanto é oficial, e que foi criado por africanos livres, forros, mas também pelas autoridades portuguesas. Portanto é, digamos assim, numa articulação entre os africanos e as autoridades portuguesas. Chamava-se o Mocambo, que é um termo africano, angolano. O Mocambo significa pequena aldeia, lugar de refúgio. É um nome africano, é um nome angolano, da língua umbundo, de Angola, quer dizer pequena aldeia, como eu disse, lugar de refúgio, e é sinónimo de quilombo, que todos nós conhecemos, nomeadamente dos quilombos do Brasil, por exemplo. Quilombo é sinónimo de mucambo na língua quimbundo, também de Angola. Portanto, é um termo africano que deu origem, digamos assim, a este bairro. Concentrava uma parte muito significativa da população africana, embora nós podemos encontrar também toda uma série de homens e de mulheres africanos vivendo nos bairros antigos da cidade, como a Moraria, o Bairro Alto e por aí fora. No entanto, estes homens, a partir do século XVII, estes africanos, a partir do século XVII, começam a viver também ali na zona, no bairro do Mucambo, com alguma população portuguesa ligada às atividades marítimas, às atividades do mar, a partir do século XVII, e, no entanto, é um local onde os africanos podem viver uma vida mais resguardada do olhar crítico dos portugueses, do olhar, digamos, preconceituoso dos portugueses, onde podem praticar algumas dos seus rituais, dos seus rituais culturais e também preservar, precisamente, as suas formas culturais. Este bairro vai desaparecer na segunda metade do século XIX, primeiro reduzido a uma rua, depois reduzido a uma travessa, cada vez mais pequeno, mas é muito curioso que ainda na segunda metade do século XIX, jornais portugueses falam das grandes festas que personalidades angolanas ou congolesas em geral são estas, de uma alta condição social, grandes festas organizadas em casas particulares nesta zona, neste bairro, nesta zona do Mucambo, que é depois do século XIX, a Madragoa e a zona ali, digamos, próxima da Lapa. A Rua do Outeiro era, por exemplo, uma rua onde havia efetivamente festas que são descritas com muito pormenor nos jornais portugueses da época do século XIX. Eu queria terminar, porque eu acho que o meu tempo já deve ter passado. Já, Isabel, por favor, agradeço mesmo. Não vou terminar, mas não posso deixar de acabar, não posso deixar de terminar sem falar de três palavrinhas curtas sobre uma questão essencial para compreendermos as formas discriminatórias e o racismo que ainda persistem na sociedade portuguesa e que tem a ver com o reforço do preconceito num longo século que se estendeu desde o último quartel do século XIX ao último quartel do século XX. É um período em que as relações com a África se tornaram densas, constantes, marcadas por processos de ocupação e de colonização do continente, marcados pela violência da guerra, primeiras campanhas de pacificação do princípio do século XX e depois mais tarde a guerra colonial, pela violência das operações destinadas a estruturar o sistema colonial nos espaços ditos portugueses da África, a fabricar as colónias, a assegurar a exploração dos territórios e dos homens, considerados selvagens, chamados de indígenas. Estas operações de dominação colonial e toda a política ultramarina refletiram-se em Portugal, traduzindo-se na organização de uma forte ideologia imperial destinada à sua legitimação, baseada, por um lado, na inferioridade da chamada raça negra e das suas culturas, decorrente já das teorias raciais do século XIX e agora confirmada, evidentemente, com o conhecimento do terreno colonial, e, por outro, baseadas também na necessidade de desenvolver e mostrar a ideia da missão civilizadora portuguesa, que mostrava aos portugueses e ao mundo não só a heroicidade dos portugueses, a justeza das suas ações em África, mas também a sua singularidade antirracista e humanista. A partir dos anos 50 do século XX, não vou falar disto, mas é preciso dizê-lo, as teorias do lusotropicalismo vêm dar novo fôlego à estrutura ideológica portuguesa colonial. Esta nova realidade ideológica é banalizada em Portugal através de diferentes mecanismos que vão do ensino e da educação, que visa todas as populações, das crianças, dos bebés às crianças, aos adolescentes e aos adultos, e que procura precisamente dar a conhecer aos portugueses a questão colonial na perspectiva de pôr em evidência a selvageria dos africanos e o reverso da medalha, ou seja, a bondade, a humanidade, a missão civilizadora dos portugueses. Organizam-se, como sabemos, exposições coloniais, mostras culturais, conferências, e mostram-se os africanos, como se fossem animais, digamos assim. Por exemplo, nas exposições coloniais, eles aparecem nas suas aldeias. E, por outro lado, são também mostrados como seres inferiores na publicidade, no desenho, na literatura, na anedota, na caricatura, no cinema, etc. Portanto, há uma ação concertada e extremamente sólida de transmissão de uma ideologia que vai formar as gerações. Para terminar, apenas o reforço do preconceito com a Guerra Colonial, 1961. A Guerra Colonial é um poderoso mecanismo que leva ao reforço de preconceito na medida em que os africanos aparecem agora como uma nova figura. O africano combatente é, digamos assim, apresentado como um terrorista violento e desumano. Esta imagem vai fixar, vai consolidar, sedimentar o preconceito, e todo este quadro conduziu a uma forte cultura colonial que marca a sociedade portuguesa até aos dias de hoje, que alimenta o racismo, alimenta a discriminação racial que ainda persiste. As raízes do racismo são, portanto, muito profundas, assentam neste forte preconceito criado longamente, continuadamente, consolidado, num processo sem rupturas que se foi sucedendo e de que nós somos herdeiros. É necessário que esta realidade histórica permita, se modifique e permita conhecer, repensar e descolonizar a nossa maneira de pensar a África. Tenho dito. Consegui? Consegui? Sim. Um bocadinho para lá. Muitíssimo obrigada, Isabel Castro Henriques. Seria incontornável começar consigo por todo o trabalho que tem feito e todo este périplo histórico que dá um background tão importante de conhecimento, porque pelas questões do preconceito e pelas questões de integração que fez ao longo de 5 séculos nesta meia hora. E, de facto, uma das principais origens do preconceito é a ignorância, portanto, todos temos a agradecer do seu trabalho árduo também nessa configuração da cidade e de percebermos essa presença africana de tão longa data e ao mesmo tempo, como tem tantas similitudes desse passado e das alturas do trabalho subalterno com algumas situações contemporâneas que já iremos debater. Passamos então, só quero relembrar a todos que estão a ouvir a partir de uma das plataformas onde estamos a emitir, que podem fazer comentários, perguntas, guardaremos a última meia hora para as vossas questões e não podem escrever que depois, ou aqui no Zoom ou no Facebook. Passamos então para a segunda intervenção de Mamadou Ba, grande pensador, grande referência na luta antirracista e pelos direitos humanos das pessoas racializadas e imigrantes. O Mamadou é licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade Sheikh Anta Diop, em Dakar. Tem um curso de tradutor pela Universidade de Lisboa, está a iniciar o seu doutoramento é um grande intelectual que tem uma grande reflexão também sobre a geografia racial da cidade de Lisboa, cidade que às vezes tão mal o trata. E nós gostaríamos muito que esta conferência, que esta intervenção de Mamadou fosse também um ponto da situação destas relações de colonialidade com a cidade de Lisboa, e intitula-se A Geografia Racial Estrutura a Relação entre Estar na Cidade e Ser da Cidade. Mamadou Ba, obrigada, agradeço-te muito. Olá. Olá, olá Marta, olá a todas e a todos que nos estão a ouvir e a ver. Primeiro agradecer o convite e a organização deste ciclo de debates e também agradecer-te em particular o convite, o facto de teres lembrado de me chamar para esta conversa. Depois da intervenção da Isabel Castro Henriques, que fez este currículo de 5 séculos, se calhar eu tentaria um bocado falar de agora, ou seja, das consequências deste período histórico que nós acabamos de ouvir. E começando precisamente por aquilo que tu disseste há pouco, falaste na questão da ignorância. Eu muitas vezes, quando falo da questão racial, da geografia racial que estrutura as relações das pessoas racializadas com a cidade, costumo dizer que esta ignorância é uma ignorância, há um poder da ignorância orgânica. porque há quem se esforce a fingir que a relação que se constrói entre pessoas racializadas e o espaço urbano decorre mais da ignorância das pessoas que discriminam do que da relação do poder que existem entre essas pessoas. E sou muito reticente em comprar esta teoria, porque parece-me que é uma teoria que mais tenta alavancar o privilégio sobre o qual está assente a relação da cultura hegemónica com as outras culturas. Por isso mesmo que parece-me que a relação presença-ocupação do território por pessoa racializada está profundamente marcada por essas fronteiras, as fronteiras simbólicas, que se falaram bastante, têm a ver com o imaginário coletivo, mas também as fronteiras físicas, determinam o grau de pertença, o reconhecimento, a possibilidade de poder estar na cidade, de se identificar com ela, como ela é construída, como ela é vivida, como ela interage com as pessoas que não são brancas na organização do tecido urbano. E realmente, quando olhamos Lisboa, toda a sua cintura, ela continua sempre a ter esta organização de que se falava no tempo do Mocambo. Olhamos para a Zona Norte, quais são as periferias onde estão as populações negras e racializadas. Olhamos para a Zona Oriental, é sempre nas margens da cidade em que nós encontramos as pessoas racializadas, ou seja, há uma espécie de linha da cor que separa, que organiza a presença das pessoas negras ou racializadas no espaço. E acho que é bom, quando nós discutirmos as consequências da geografia racial, perceber o que é que determina esta estratificação no acesso à cidade. E se nós olharmos para a toponimia, o mobiliário urbano, a estatuária, todos esses três campos são mais do que um repositório da memória colonial. São quase que uma espécie de um projeto de revivalismo da gesta colonial. Não há na cidade de Lisboa arruamento, estátua, toponimia, mobiliário urbano que nos remeta diretamente para a violência racial. E como é que nós, a violência colonial, como é que queremos que as pessoas racializadas se sintam fazendo parte integrante e se sintam bem num espaço que é só por si uma afirmação da violência que se abateu sobre os seus antepassados e que tem a sua continuidade histórica hoje? Há uma tendência em procurar periferizar a presença dos corpos negros na cidade de Lisboa. Vou-vos contar um episódio para ilustrar isso. Em 2005, isto é público, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência, nós descobrimos que havia uma circular interna da Polícia Municipal de Lisboa para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de proibir a realização da festa da diversidade no Martim Muniz. E nessa circular interna, que era suposto não conhecermos, que podia informar a decisão do Sr. Presidente em autorizar ou não a realização da Festa da Diversidade no centro de Lisboa, dizia-se, entre outras pérolas, que as pessoas que frequentavam ou que frequentam aquele espaço eram pessoas que tinham hábitos e culturas pouco próprios de uma sociedade civilizada. Isto aconteceu neste milénio, não foi há 20, 30, 40 anos, foi há pouco mais de uma década. E na capital da cidade, uma informação interna do responsável máximo da segurança da Polícia Municipal para o responsável máximo da cidade. Ou seja, como é que, a partir desta pequena história, nós podemos ilustrar aquilo que eu chamo realmente esta ordem racial que estratifica a presença das pessoas negras no espaço da cidade. E nós podemos encontrar vários exemplos que ilustram esta relação de seleção, acantonamento, até de expulsão, muitas vezes, de corpos não brancos na cidade de Lisboa. Os negros em Lisboa são permanentemente vigiados, sobretudo quando são jovens. São vigiados nos lugares de socialização, do consumo ou lazer. Por exemplo, em centros comerciais, em lojas, transportes públicos, lugar de diversão noturna ou não. E esta invisibilização, ela se ilustra ainda muito mais em três dimensões que me parecem mais importantes ou possíveis de ilustrar ainda as relações de poder que as afasta do acesso à cidade ou da interação com a cidade. Se nós olharmos no espaço político, basta olharmos para qualquer executivo autárquico, seja a nível de freguesia ou a nível municipal, Assembleia Municipal ou do Executivo na Câmara Municipal de Lisboa, veremos o caráter monocromático dos vários executivos, seja na Assembleia ou nos Executivos. Eu, quando trabalhei na Assembleia Municipal de Lisboa durante 8 anos, portanto, em 2 mandatos, só tive a sorte, entre várias aspas, de conhecer 3 eleitos racializados, numa cidade como Lisboa. Se olharmos para a economia, os negros e as pessoas racializadas ocupam os empregos mais precários, menos qualificados, menos bem pagos. Se olharmos para o espaço da cultura, a presença das pessoas negras ou racializadas se circunscrevem em guetos de circuitos específicos. Portanto, posso dizer que a presença em número suficiente de pessoas negras, muitas vezes, aliás, quando esta presença é posicionada como podendo alterar a tonalidade cromática do espaço público, suscita logo uma intervenção musculada da polícia. Um exemplo concreto disso, por exemplo, foi aquela intervenção da polícia no Centro Comercial Vasco da Gama em 2014, conhecido pelo MIT, quando um grupo de jovens negros decidiu se encontrar à porta do Vasco da Gama e foi-lhe impedido de aceder ao centro comercial. Não só foi impedido o acesso, como a polícia interveio de uma forma violenta para impedir que acedessem ao centro comercial. Portanto, quando se fala da questão de se Lisboa é multicultural, se é intercultural, parece-me que é uma simplificação, porque multicultural já é. O que não é, é intercultural, como se disse na peça que vimos abrir este debate. Porque não há uma igualdade na interação entre a cultura maioritária e as culturas das pessoas racializadas. Se nós tirarmos algum esforço dos últimos anos da EGEAC, quando olhamos a elaboração de políticas culturais, a programação cultural, a divulgação cultural, tudo isso está marcado por uma dimensão muito monocromática ou há um espaço muito reduzido de presença de culturas não brancas na produção e na divulgação cultural da cidade de Lisboa. E é por isso que me parece, como dizia a Isabela Castro Henriques, é preciso ativarmos a possibilidade de uma relação interativa entre essas culturas e a cultura hegemónica, mas numa dimensão que nos retire completamente dessa colonialidade, que olhe sempre para a presença dos corpos negros na cidade como sendo uma ameaça. Uma pessoa negra, quando entra, sobretudo quando é jovem, seja através da sua indumentária, seja através da forma como se expressa, da sua linguagem, seja através da forma como é posicionado, essa pessoa é automaticamente posicionada como uma ameaça ou um elemento estranho ao tecido urbano. E isto é uma violência sobre a pessoa, mas, sobretudo, é uma forma de continuar a manter a possibilidade de afastar esses jovens de acederem à cidade, de poderem interagir na cidade, de poderem se reapropriar da cidade, porque não são considerados como sendo cidadãos da, passo a repetição, a redundância, cidadão da cidade. E isto nasce estruturalmente, o elefante branco aqui, que é a questão racial que não se fala, não é? Lisboa não é uma ilha, faz parte da sociedade portuguesa. Está muito marcada pela colonialidade que atravessa a sociedade portuguesa. E, portanto, é preciso nós rompermos esses consensos cínicos que usam o lusotropicalismo para mascarar ou para ocultar o racismo e aumentar a invisibilização das pessoas não brancas na cidade. E isto é um desafio enorme, numa altura em que nós estamos a assistir a uma disputa sobre a memória que pretende excluir essas pessoas de uma reconfiguração da narrativa coletiva nacional, que quer voltar a reificar uma ideia de que há uma grandeza qualquer na pequenez moral e ética que foi a empresa colonial, numa altura em que nós temos um debate muito desonesto do ponto de vista daquilo que representa a forma como nós queremos marcar a história colonial no espaço público, quando há pessoas racializadas, negras e não só, que contestam este revivalismo histórico, este saudosismo colonial, são automaticamente catalogadas como sendo fracionárias, como estando com intuitos de reescrever a história, ou como estando quase que a cometer um crime de lesa pátria porque querem apagar a história. Ora, não é disso que se trata. Quando nós queremos redefinir a narrativa coletiva que possa incluir e que deve incluir as pessoas negras e as pessoas racializadas dessa sociedade, teremos que o fazer de forma a que a história seja contada tal e qual como ela foi, mas sobretudo que as pessoas que foram vítimas da história, porque elas existem, as pessoas que foram vítimas da história, e que foram vítimas do silenciamento desta história, possam realmente também contribuir para recontar a história. Nós precisamos, não precisamos de, como dizem, de reescrever a história, nós temos que a reinventar completamente. A história que temos até agora, ela não serve para um projeto de futuro em que todos e todas nós nos possamos rever. E acho que esta iniciativa, não quero alargar-me muito sobre isto, acho que nós podemos ter depois a oportunidade de discutir mais no debate, quando o António também fizer a sua intervenção. Quero apenas concluir dizendo que parece-me que nós temos que romper, não parece-me, tenho a certeza que temos que romper com os consensos sobre esta ideia de que Lisboa é multicultural e acolhedora. Lisboa é multicultural, mas não é intercultural. Lisboa não é acolhedora porque não recebe da mesma maneira, com a mesma dignidade, as pessoas não brancas na cidade. As pessoas não brancas não usufruem da cidade da mesma forma que a maioria das pessoas brancas. E, portanto, é preciso romper com esta ideia que é um engano, enganarmos a nós próprios e enganar as pessoas. E, se calhar, a primeira das coisas que é preciso fazer para nós remapearmos a presença das pessoas e das suas subjetividades no espaço público da cidade é valorizarmos aquilo que elas têm para dizer e a forma como querem ver a cidade, como querem se apropriar da cidade, como querem nela viver e interagir com as outras pessoas. Fico-me por aqui. Que bom, que importante. Sem diagnosticarmos todas estas fundamentas desigualdades, começar com este caso de estudo de Lisboa, que já muita gente tem trabalhado, né? Nessa tal linha de cor que segrega a cidade há tanto tempo, esse acesso e esse desfrutar da cidade, esse direito à palavra do pensar a cidade tem de facto que ser uma coisa de coletivo mesmo, porque de uma ideia de uma Lisboa de todas e de todos, e estes lugares que podem ser aquilo que configuram essa narrativa dominante serão sempre alvo de disputas e também de inscrições de novos lugares e de novas referências, não só lugares materiais, mas referências, e que essa história e essas memórias sejam acessíveis. Portanto, este projeto tem muito a ver com isso, com essa tentativa, e não se esgotará neste abertura de arquivo de lugares, mas que é uma coisa que depois ficará disponível para a comunidade. Acho que será muito importante, depois, quando o site for lançado, que haja muitas colaborações de vários formatos e várias linguagens. E agora vamos então para a intervenção de António Brito Guterres, A Forma Pós-Colonial da Metrópole. O António é dinamizador comunitário com responsabilidades de gestão em projetos de base local e comunitária em vários territórios da Grande Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, e é investigador do Dinâmia do Isqueté, e também é uma grande referência nos estudos urbanos. Tem um programa de rádio que acho incrível, que é a Cidade Invisível, que conta muitas, muitas histórias de muita gente interessante que não está, que a comunicação social mais mainstream não pega, e todos os programas são uma redescoberta de uma nova Lisboa com essas perspectivas todas. Obrigada por teres vindo, António Guterres. Vocês ouvem? Está-se a ouvir bem? Podes começar? Tudo bem? E depois vamos para o debate. Obrigada. Antes de mais, vou ligar o cronómetro, que é para ajudar aqui a tarefa da Marta. Quero agradecer o convite e a toda a parceria que está aqui instalada, do Instituto, a IGEAC, ao Teatro de Bairro Alto. E também, Marta, agradecer a ti em especial, porque também foi bom ver passo a passo isto ser feito, até chegarmos a este momento que estamos aqui e que vamos continuar. Vou começar, eu tenho o privilégio de ser o último, não é? Permite-me também aqui improvisar, portanto, estou aqui com um discurso muito preso, muito fixo, mas permite-me improvisar e conseguir juntar o de importante que disse a professora Isabel e o Mamadou. Eu vou começar com uma afirmação muito rápida, que é para mim, desde que cresci, por várias razões, sempre achei Lisboa uma cidade colonial, e quero agarrar no que o Mamadou disse agora, que a verdade é que para mim Lisboa só é cosmopolita quando se quer fazer uma candidatura à Unesco da primeira cidade global, em que se mostram uns retratos com muitas pessoas de cores diferentes lá, mas não se explica o enquadramento do que está ali a passar, ou é multicultural quando em altura da Expo se faz uns documentários para explicar que o fado tem ascendência cigana, africana, etc. Só nesses momentos preciosos é que Lisboa adquire isso, de resto, não é nada disso. Para mim, Lisboa, uma cidade segmentada, partilhada, eu acabo de dizer um bocado forte com algum apartheid, que usa aquilo que o Mamadou falou, que é a questão da ignorância, em que se põe uma generalidade das pessoas ao serviço de quem tem a hegemonia e consegue fazer esta construção da cidade que conhecemos. E agora, quando estou a falar de. Vou falar de metrópole, cidade é outra coisa. Portanto, eu, no fundo, quando estou aqui a falar com vocês, falo deste ambiente de... que alguns já se habituaram agora mais, também por causa dos dados do Covid, não é? Que a parte de Lisboa e Val do Tejo responde... Pronto, a área metropolitana é 3 milhões, mas é à volta de 3 milhões e 300 mil pessoas. E mais do que o simbólico, que Lisboa está cheia, não é? Porque eu podia, de facto, apontar vários elementos, quero um bocado pôr aqui as palavras de Mamadou, do ponto de vista visual, e as palavras da professora Isabel, quando falta em percurso de integração, o que é que isto implica no dia-a-dia, no que respeita à construção de uma infraestrutura, de uma cidade, e como isto influencia os fluxos das pessoas ou não. E, portanto, eu vou, de vez em quando, partilhar umas coisas, de vez em quando não partilho, espero que vá correndo bem, apesar de tudo. Vocês devem estar a ver agora um mapa em negro, certo? Com umas pinturas meio lilás. Digam-me assim com a cabeça para saber que é verdade. Sim, pronto. Então, basicamente, este mapa é muito engraçado, foi o que eu fiz, já o fiz e reproduzi várias vezes, mas o que é giro é que não, eu fiz no sentido de fazer pinos no mapa com base nos diagnósticos e no que as câmaras de municípios dizem da área metropolitana, o que é muito interessante, porque assim nem sou eu a ditar informação, sou eles próprios a pôr essa informação. Mas este mapa diz-nos muito sobre o crescimento de Lisboa. Porque se olharem para anos 30, 40, não é? Este espaço todo de Lisboa, na verdade, era Lisboa, era Lisboa que nós conhecemos, que tem os locais de decisão política, económica e cultural, são os mesmos de sempre há centenas de anos, não é? E tinha um universo, 600 mil pessoas, 700, portanto, nós em cerca de 70 anos conseguimos passar desse universo para 3 milhões e pouco e fizemos-o à custa de várias leis de imigração, não é? Eu aqui, estão a ver o cursor, certo? A professora Isabel está a ver o cursor, só para... Nós temos aqui, estes aqui marcações no centro não liguem, para aqui não interessa muito, esses são os bairros históricos, mas a verdade é que nós tivemos um grande ciclo de migração para Lisboa, antes de 30, 40, 50, 60, à conta da industrialização que ia havendo, e reparam que esses locais, normalmente são bairros conhecidos como a antiga Corraleira ou Casal Ventoso, as pessoas foram ficando sediadas nestes sítios, que eram os espaços na altura, que é Alcântara, que é a zona mais da Corraleira, etc., que já começa as Chelas, não é? Que são as zonas onde havia uma indústria, havia terreno disponível, não é? Portanto, começa a criar uma série de bairros autoproduzidos, foram muitos falados ali na, nos vídeos, mas interessante o que acontece, de interessante, é que a partir dos anos, não só a seguir ao 25 de Abril, porque não se esqueçam que nós nos anos 60 e 70 tínhamos muitos jovens que fugiram do país, muitos jovens na guerra, vista desse ponto de vista de Portugal colonial, de guerra de libertação, e tínhamos também, portanto, necessidade de mão de obra, e temos várias comunidades, por exemplo, de descendência cabo-verdiana, e que foram morar, por exemplo, as zonas aqui perto das Oleias, no bairro dos Comboios, na Alta de Lisboa, pessoas que trabalharam na construção da ponte, não é? E foram também em autoprodução para aqui, não é? E depois, a partir dos anos 70, começa a ter pessoas que vão parar estes bairros aqui, portanto, estradas, ao longo da estrada militar, não é? Em autoprodução. É preciso ver também, porque às vezes normalizou-se muito para as pessoas da minha geração e da Marta, olhar para as pessoas como pessoas dos bairros, como se elas tivessem tido, como se fosse a opção dela. É preciso dizer que não, que os relatos das pessoas mais velhas que inauguraram estes bairros contam todas que chegaram a Lisboa, que estavam à procura de algo melhor e que evidentemente perceberam que o lugar delas não era no acesso ao rendimento urbano, era ir para um descampado, muitas vezes até empurradas pelos próprios poderes municipais, outras vezes não, e construir as suas casas, e para além do mais saberem que isso foi difícil, né? Que havia ordens, havia pessoas, não é mito, construía-se à noite, por tijolo debaixo do material anterior mais vulnerável para a polícia não apanhar, para depois tirar o material vulnerável e a casa aparecer bem construída. Portanto, uma série desse tipo de acontecimentos. Criamos aqui uma cintura, estou aqui a ver à volta, de bairros de não brancos, de pessoas vindas das mais recentes colónias, e isto também é interessante. Portanto, aqui é igual, portanto, tínhamos aqui uma série de bairros de autoprodução, tínhamos aqui o pessoal do Asilo 28 de Maio, depois deu este bairro grande que é o Pia da Almada, o mesmo no Val da Amoreira, não é? O mesmo em Algés, Fim do Mundo, nestes bairros litorais que haviam aqui, e são tudo pessoas, e isso é interessante, há uma correlação direta entre as pessoas que foram fazer estes bairros de autoprodução e as pessoas que vieram exatamente migradas dos países que se tinham libertado. Portanto, é curioso que há esta correlação direta, o que transforma em Lisboa, como também ouvimos há bocado no vídeo da Beatriz, num território, enquanto metrópole, que passa a ter um aspecto colonial. Portanto, há uma Lisboa pós-colonial que, a seguir à democracia e a seguir à libertação das colónias, começa a construir um espaço racial e do nível de construção de cidade-centro hegemónico e Mossec à volta, não é? Depois temos nos anos 90, como sabem, no final dos anos 90, 2000, os realojamentos, e há aqui mutações interessantes, portanto, aqui uma série de territórios que existiam aqui nesta parte litoral, as pessoas foram morar aqui para trás, portanto, nestas pintas que estão aqui, as pessoas foram realojadas ali atrás. E temos também, isso é preciso dizer, isto não estou a falar só de pessoas que migraram desses países, temos também, por exemplo, no caso de Lisboa, muitas pessoas, nomeadamente os chiganos, que moraram no centro de Lisboa e que foram sendo empurradas, à medida que os prédios de arrendamento urbano foram sendo construídos nas avenidas novas, para sítios como a Corraleira. A família Maia estava na moraria no século XVIII, século XIX, e de repente vai subindo, não é, Almirante Reis, até chegar aos bairros atrás do cemitério, nesse caso do Alto São João, não é? Só aqui desligar aqui o compartilhamento. Eu consegui desligar. Peraí. Vocês estão a ver o quê? Estão a ver? Está a partilhar ainda ou não? Não, estamos a ver a tua cara. Bom, não sei se é ótimo, mas pronto, é algo que não é legal. E portanto, a esta expansão, Lisboa ganha estas funções e ganha esta dimensão muito, também pela tem muito a ver também com o êxodo da cidade de Lisboa, ser uma cidade de arrendamento, as pessoas terem ido ao crédito bonificado comprar casa, não é? Mas a verdade, e quando olhamos, e agora agarrar um bocado como a Amadou disse, para este complexo urbano, metrópole, nós na verdade só temos uma cidade, que é Lisboa. O resto é expansão urbana. Isto tem muito a ver com o que a Amadou disse e com o que a Isabel disse. Aliás, um sexto da área metropolitana, um sexto mora na cidade de Lisboa. Cinco sextos mora à volta. E por isso que eu digo que Reparem, se olharem até para os novos imigrantes, os que vieram já do Brasil, os que vieram, do leste da Europa, do Bangladesh, etc., eles não foram criar espaços deste género. Foram criar espaços de... Foram habitar o centro das cidades, vivendo todos em conjunto, em mais condições, mas foram para o arrendamento, não é? Porque outras escolas mistas, etc. Portanto, é interessante que esta cidade de autoconstrução, com este aspecto colonial que eu estava a dizer, é feita exclusivamente dos imigrantes que vêm desde a história que a Bob falou, das conquistas da África, não é? Até à sua independência, etc. É esta ocupação direta, não é? E, portanto, depois também é interessante pensar porque é que isto é importante, não estamos a falar na estrutura. É importante porque onde nós nascemos e crescemos, a nível de política pública em Portugal, define tudo. Se eu nascer no Pendão, ou se eu nascer na Serra das Minas, isso vai definir a escola onde eu vou estar. Vai definir o acesso ou não que tenho à saúde. Vai definir a questão da educação, o acesso ao ensino superior. Vai definir tudo. Por isso é que, como o Mamadou há bocado dizia, esta hegemonia de construção da cidade, não é? Isto não é por acaso, tem a ver com a integração e discriminação de conceito que a Isabel falou. Obriguei isto. Pois obviamente, não temos alunos que vêm da periferia não brancos a serem professores, a serem médicos, não é? E é tudo feito sobre a égide das pessoas que não quiseram, etc. Aliás, e quero dar um exemplo também interessante aqui, olha, não estava a pensar nisso, mas eu sou um bocado abusado aqui nos improvisos, que a professora Isabel falou da desumanização. Essa desumanização é completamente existente hoje em dia. Continua a existir e a fluir do mesmo modo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo que pode ser interessante. É muito pictórico, não é? Professor, isto não é ciência, mas é só para nos dar assim um bocado alguma ideia. Vocês estão a ver o PowerPoint? Certo? Pronto, por exemplo, isto aqui é um caso que às vezes eu faço isto várias vezes como exercício de estilo para assistentes sociais e pessoas que trabalham no terreno, etc. E aqui até era sobre o bairro Serra das Minas, que é um bairro basicamente não brancos, em Rio de Moro, não é? E eu, para brincar, eu na altura estava numa apresentação coletiva com assistentes sociais, da freguesia, etc. E fui ao Google procurar a palavra Serra das Minas. Não é? E aquilo deu uma série de resultados. Deu 10 resultados sobre a Serra das Minas e eu fiz 10 vezes 10 páginas, pus tudo num cloud de palavras e deu-me isto. E quando me dá isto, as pessoas acenam com a cabeça. O que diz, realmente é engraçado. Até o Google consegue, com uma nuvem de palavras, dizer-nos o que é que a Serra das Minas é. Confere. Só que este confere é bairro e nome, câmara, moradores, jovens, Lusa, da agência Lusa, e depois é funerária, criminalidade, morto, não é? E começa a haver estas ideias sobre o território e aquilo que as pessoas pensam na Serra das Minas, não é? Droga, etc. Mas se eu for, por exemplo, e agora vou saltar porque estou a perder tempo, se eu for para o Instagram, não procurar com o nome Serra das Minas, mas procurar os conteúdos dos posts que as pessoas que estão lá a passar, a morar, põem, já é coisa fofa, amor, casa da mãe, nas calmas, etc. Não é? Portanto, é engraçado como, se eu olhar para a visão externa do bairro, todos humanizaram o bairro completamente, dizer que é um bairro problemático e com morte, etc. Se eu for olhar para o que as pessoas que estão lá escrevem no dia-a-dia, sem pensarem no bairro, dá-me a natureza humana igual aqui como no Restelo. As pessoas querem estar bem, confortáveis, etc. E um exemplo que é importante também, que agora eu não estava aqui neste PowerPoint, mas vou mostrar que é interessante, que teria a questão do realojamento. Porque o realojamento, enquanto política vertical feita de cima para baixo, apesar de ter sido feito com uma espécie de ONG de compromisso com o direito à habitação da Constituição, não é? Na verdade as pessoas não opinaram sobre isso. Não é? E elas foram muitas vezes despejadas, como há bocado mostrei naquele mapa, e postas em sítios mais longe. Este sítio que estão ali a ver, a laranja, é uma zona chamada Talaide, que fica no cruzamento entre Sintra, Oeiras e Cascais. E é onde está um dos bairros de realojamento da Pedreira dos Ungas. E se eu olhar pelo mapa, pelo satélite, eu consigo perceber como é que esta associação colonial e racial funda-se com o neoliberalismo que nós temos. Porque, por exemplo, reparem aqui, isto é a imagem da zona do ponto de vista de helicóptero, não é? E agora reparem, nós temos aqui três aspectos que são da mesma temporalidade económica e que são antídotos entre si. O que eu estou ali a mostrar são espaços de... são urbanizações prontas a serem especuladas, não é? Não estão construídas e estão assim exatamente desde 2000. Portanto, aqui é a procura de uma viabilidade urbanística de especulação, que é mais ou menos este cenário. O que temos aqui, que está ali azul, é o bairro dos navegadores. É o tal bairro social que eu vos falei, dos húngaros, em que 40% da população tem menos de 25 anos e 46% da população jovem adulta só tem o 6º ano. E mesmo ao lado, temos o Tagus Park, que é só o sítio que também é da mesma altura, com as melhores qualificações para as pessoas lá estarem. As pessoas estão aqui a morar no bairro dos navegadores, vão ao Tagus Park, trabalhar nas limpezas e saem antes das pessoas qualificadas entrarem. Eu não conheço uma única pessoa dos relojamentos dos húngaros que trabalhe no Tagus Park no horário diurno. Para explicar como esta construção assim de cidade implica também a manutenção de alguns dos aspectos, e não quero ser exagerado, mas de alguns dos aspectos que estão na base daquilo que a professora Isabel apresentou, não é? Estou quase a acabar. Só não consigo tirar aqui a partida, não sei porquê, outra vez. Olha, estou um bocado asno aqui nas cenas hoje, não sei porquê, não é normal. Pronto, já está, obrigado. Obrigado, host. Espero que continue a apoiar-me desta maneira, que é importante. E, portanto, assim mais para chegar assim ao fim, isto também é engraçado, mesmo a linha de Sintra, que foi muito ocupada por migrações, não tanto em bairros sociais, mas mais por um aluguer, não é, de rendimento mais barato, as pessoas não falam-se para lá. Vocês vão reparar, porque a sede do Conselho de Sintra é a Vila de Sintra, que o imaginário que tem. A sede de Cascais, do espaço denso da linha onde moram as pessoas, é a Vila de Cascais, que tem um imaginário também muito hegemónico e português. O que eu estou a dizer aqui é que nós temos uma cidade com direito ao imaginário, com direito à sua ficção e à sua narrativa, e que é o que o Mamadou diz, com a Torre Belém, com as heranças do padrão da expansão do mundo português no século XL, com a política do espírito, António Ferro, ainda muito presente, em toda a parte, até no nome do Martim Muniz, na toponímia, não é? Eu estava a dizer outro dia à Marta que eu aprendi a história dos resistentes africanos através de investigar as ruas da Penha de França. Porque eu começo a ver o General Roçadas, começo a ver o Paiva Coceiro, o Mozinho, não é? O Galhardo, e sei quem é que matou o Ngonganha, sei qual é o Soba que ele matou, não é? Portanto, temos este tipo de toponímia em Lisboa. E, portanto, temos aqui esta oposição entre uma cidade que tem direito à ficção e o resto que é expansão urbana, e por isso Mamadou não é redundância nenhuma. A verdade é que há aqui uma oposição grande destas pessoas entre cidade e cidadania. Porque, de facto, estas pessoas, quando eu estou nos bairros 6 de Maio, as pessoas que vão à Damaia, que estão do outro lado da rua, dizem que vão à cidade. Portanto, as pessoas têm até no seu vocabulário do dia a dia a perfeita noção que não são cidadãos, não usufruem deste espaço. E mesmo para terminar, em relação ao que vocês disseram, dizer duas, três coisas rápidas. Uma, isto é de tal maneira que hoje em dia, quando temos uma geração que, apesar de tudo, vai conseguir ter alguma voz, ou como a Mamadou disse, não só de voz, mas de afirmação estética, a maneira de estar, não é? Repara-se nas reações defensivas que isso está a dar na cidade portuguesa e em Lisboa. Portanto, nós somos muito habituados a ver o imigrante condescendente que percorre as ruas de Lisboa e vai para o comboio, para a periferia, para o seu local, para o seu mucambo, desculpe o abuso, mas estou a tentar ser um bocado simplista, mas dar assim uma imagem, mas não a estar no centro da cidade a afirmar-se, como aconteceu aos jovens que manifestaram espontaneamente, não é, no centro da Liberdade, e viu-se a reação que existiu, não é? E depois também queria dizer, porque eu não sinto, e agora não quero contradizer-me em relação ao que comecei sobre multiculturalismo e sobre ser cosmopolita ou não, mas, Mamadou, eu não sinto que haja uma maioria, ou seja, há uma hegemonia, que é diferente de uma maioria. Há uma hegemonia de pessoas que têm o mesmo perfil, que têm essa hegemonia, mas não há maioria, porque na área metropolitana de Lisboa, só 30% das pessoas nasceram na área metropolitana de Lisboa. Só 30%. Se eu olhar para a cidade de Lisboa, cidade em si, nós temos neste momento, segundo o relatório do ano passado do ACM, 100 mil estrangeiros a morar em Lisboa. É um quinto da população, se não é mais agora, também com o fogo que vem em Lisboa. Se para além destes 100 mil estrangeiros, eu falar de um sexto da população de Lisboa, só da cidade, que mora em bairros sociais, sendo que muitas delas são portuguesas, mas são descendentes de pessoas que migraram desses países, repare-se o peso que tem a questão de diversidade em Lisboa e como isto não pode ser tratado como um assunto lateral, é um assunto, para mim, core da cidade. E de tal maneira é este trato e esta analogia que eu fiz entre o que foi o colonialismo português do último século, a grande Casabel disse, e o que aconteceu na construção da cidade, que até comparando isto que eu falei dos bairros, a maneira como as pessoas foram empurradas para tal, também é brutal que os migrantes recém-chegados à cidade, para os estrangeiros recém-chegados à cidade, têm muito melhores possibilidades de acesso à cidadania e à permanência em Portugal do que os jovens que vieram destes países que nasceram entre 82 e 2006. Por isso é que Portugal lá fora está em segundo lugar nas políticas de imigração, tendo em conta quem chega. Agora, quem já está cá e nasceu cá, está no pior sítio desta escala. E, portanto, por fim, para acabar, a última frase, Marta, é que, grande no que a Isabel disse e no que o Amadou disse, e daquilo que eu falei de que é realmente maioria em Lisboa, é que nós, é um bocado degradante formular a sociedade 2 com base no significado único e narrado que nós conhecemos, da hegemonia, do que é Torre de Belém ou do que é Padrão de Descobrimentos. Portanto, uma cidade que, de facto, em termos de números, em termos de caras, não em termos de hegemonia, é uma cidade diversa, nós só vamos ter essa riqueza enquanto sociedade quando pararmos de olhar para isso dessa maneira e quando nos permitirmos também é que os outros olhares olhem criticamente para estes aspectos e para si podemos consolidar, nem diria tanto interculturalismo, mas um pluralismo em que todos têm essa manifestação e podemos ver em conjunto com essa manifestação. E repara só que nós temos ainda hoje nas políticas públicas uma política de afunilamento, que é muito parecida com a da assimilação. Isso é uma perda brutal para a cidade. Porque se tem uma cidade rica em linguagens, em formas de olhar, e sim é rico. E pronto, fico por aqui. Fui um bocado exaltado, se calhar, peço desculpa. Mas é o improviso, também ajuda a isso. Peço desculpa, Marta. Então, é mesmo um assunto core da sociedade portuguesa e eu pergunto-me, é tão difícil chegar a uma... todos estes diagnósticos que ainda para mais têm estes antecedentes, não é? Dessa quase cidade de espelho do que foi do que era o mundo, a organização colonial, a matriz de uma metrópole, de uma cidade de cimento e uma cidade de caniço, não é? E toda essa de quem serve e é servido, e agora com a pandemia, pegando neste momento, neste intervalo de tempo de 2 anos praticamente, em que tivemos publicamente, até na comunicação social, foi referido que quem sustentava a cidade, quem não podia parar de trabalhar para se proteger, quem é que são os mais vulneráveis nesta equação toda da manutenção da cidade e da vida, tudo isso escancarado e mesmo assim parece que há uma normalização, uma naturalização mesmo dessas evidências. Por mais que se, e acho que o teu trabalho, António, tem sido incrível nesta, também de ir caso a caso, não é? Estás a falar da Serra das Minas, e essa aglomeração de linguagem criminatória e essa vigilância, como a Amado falaste também, de a vigilância permanente sobre a diferença entre cidade e cidadania, de quem está sempre sob essa pressão de quase um estado de exceção onde não há tantos direitos de cidadania, não é? E, portanto, nomeadamente a questão policial, que é uma constante de stress para a vida de inúmeras pessoas. Pegando neste momento recente de cataclismo mundial, que foi a pandemia, como é que, com essa evidência, não conseguimos, ainda assim, parece que o discurso e essa postura reativa a qualquer tentativa de pensar e de haver medidas ativas para que a cidade seja, de facto, mais igualitária, portanto, na questão da habitação, da educação, em que não esteja há 3 gerações as pessoas a viver nas mesmas condições, com todas essas dificuldades e não haver essa ascendência social, minimamente, e seria essa coincidência entre as questões económicas, sociais e raciais, não é? Que só não vê quem não quer, como isso ainda é tão evidente que há uma discriminação brutal em relação a pessoas não brancas e que dificilmente no imaginário do português típico são consideradas lisboetas, né? Diz sempre até, há sempre uma espécie de ok, eu nasci de cá, mas como se esse mas já fosse uma não pertença. Então pergunto-vos, é uma pergunta geral, cada um dentro do seu raio de ação, o que é que será mais urgente na percepção pública, uma vez que vocês trabalham em medidas concretas, já apresentaram propostas e muitas vezes também de lutas que têm a ver com crimes sobre, por exemplo, crimes racistas que se passam na cidade e que é preciso atuar naquela urgência de denúncia e também de apoios solidários, etc. Mas em termos de estruturais, o que é que a sociedade portuguesa pode fazer para que esta questão urbana esteja não seja refém de agendas político-partidárias de uma forma que muitas vezes é simplesmente para mais no campo do simbólico ou de fazer uma outra medida, mas que não haja um conjunto de pensamento político de que abarque mesmo, que seja proativo para que a sociedade evolua mesmo no sentido de mais gente, de acabar com esta distinção de quem pertence à cidade ou não. Quais são as áreas que têm que ser interligadas para que esta pertença à cidade seja de facto mais... Como é que esta história que Isabel conta de há 4, 5 séculos atrás, de todo esse trabalho subalterno, esforçado, penalizado, aquilo que o português não quer, não é? Agora, claro que já não se pode colocar nesses termos, estamos a falar entre portugueses, mas há sempre aquela coisa de quem se pode recusar a certos trabalhos, porque há sempre quem faz, e normalmente esse quem faz tem a ver com determinadas pessoas racializadas, sobretudo. E como é que estas coincidências ainda são tantas, e o que é que se pode fazer para minorizar isto, e como é que vocês veem assim, em termos de prioridades? Quem quer responder primeiro? Não sei, eu posso dizer duas coisas apenas, não sei. Eu não tenho desenvolvido projetos, digamos assim, da atualidade como vocês, os dois, quer o António Guterres, quer o Mamadou. Portanto, trabalho numa área um bocado diferente, não é? No campo da investigação histórica e da história. A mim o que me parece é que a mudança necessária, a alteração necessária que é preciso e que urge, que é urgente, tem que passar necessariamente pela educação, pelo ensino, pela educação sobretudo das pessoas, mostrando às pessoas de uma forma simples, mas suficientemente robusta, digamos assim, que portugueses são todos os que aqui vivem, independentemente, obviamente, da cor da pele, e portanto é necessário mostrar, através precisamente da história, e eu penso que a história pode ter um papel aqui importante, através do ensino da história e através da história do passado recente em particular, mostrar ou pôr em evidência as formas como digamos, como se pode efetivamente mudar a rejeição, o desprezo, o preconceito relativamente às populações que são diferentes de nós, que cá estamos e que à partida somos os daqui, contrariamente aos outros que parece que não são os daqui. De onde é que tu vais? De onde é que você vem? Pergunta-se quando se vê alguém que não é propriamente branco e que é tão português como eu, ou como a Marta, ou eu, ou como qualquer um de nós, não é? E, portanto, há um problema de cidadania, eu diria, que é importante resolver. E isso tem que ser feito através da educação e através das crianças e dos jovens. É muito importante começar pelos jovens, e eu penso que as questões só poderão ser modificadas e mudadas a partir do momento em que, digamos, seja possível alertar os jovens para a necessidade de mudança, de alteração, de novos olhares e de respeito relativamente a todos aqueles que aqui vivem e que são tão cidadãos como nós. Não sei, eu tenho alguma dificuldade em, porque não tenho projetos, digamos, não desenvolvi projetos nessa matéria. Queres tu ou posso dizer alguma coisa? És tu, Amado? Pá, isto é uma pergunta que nos levaria a tarde toda, mas eu acho que uma das coisas fundamentais, na minha opinião, roubando um conceito da Grada Quilomba, eu acho que nós temos que romper definitivamente com o cisma da política da ausência. Há um profundo cisma da política da ausência que marca a forma como se governa a cidade. Uhum. E isto, nós temos que romper com essa tendência. porque é uma tendência que muitas vezes nos leva para um beco sem saída do ponto de vista do desenho de políticas públicas, né? E não vale a pena nós continuarmos sempre a elogiar o caráter multicultural da cidade se não temos estratégia política que se possa traduzir em programas e ações concretos, né? Não há e não é possível fazer ou alterações substanciais do quadro sem investimento público. A questão racial é uma questão do poder a vários níveis. Poder simbólico, mas também poder real, né? O Guterres falava há pouco de por que um jovem negro não pode sentir a vontade expressivo na cidade sem que isso cause um problema para outras pessoas, sem que isso seja visto como sendo uma coisa anómala, anormal, ou quase uma ameaça, não é? A ordem instituída. Ora, isso não se muda, evidentemente, por decreto, mas não havendo medidas políticas concretas na área da habitação, da educação, do emprego, não há forma de combater o racismo, porque não vai haver poder dessas pessoas que estão sempre arredadas desta possibilidade de poderem disputar a sua presença em igualdade de circunstâncias no espaço público. Então, é preciso que isso... Eu tenho... Há três casos durante a pandemia que são realmente sintomáticos daquilo que é a forma como se governa a diversidade na cidade. O caso da pensão. Vocês lembram-se disso? Da pensão dos refugiados. Alina Moraes Soares. No início da pandemia. Isso não lembra nada a ninguém. E como é que é possível um executivo se lembrar, por ter havido um surto, na altura estava no início da pandemia, um surto que era só de 6 ou 5 pessoas, levar as pessoas para uma base militar fora da cidade? Ou quando nós olhamos, por exemplo, no início da pandemia, os primeiros alojados foram as comunidades ciganas do bairro de Alfredo Ben Saúde, ou, recentemente, do bairro Catujal. Ou se nós olharmos para como é que uma operação sanitária se transforma numa operação policial, no caso, por exemplo, do bairro Jamaica. Essas dinâmicas em que o Estado, o governo da cidade, só é feito a partir de um dispositivo de repressão ou de contenção, não é? Nunca é de interação, porque evidentemente essa interação obriga a uma cedência de poderes, a uma partilha de poderes, então ela implica também uma tensão, naturalmente, porque estamos a disputar espaço de afirmação. Portanto, para mim, tem que haver esse lado, depois tem que haver também o lado simbólico, não é? As reparações históricas a vários níveis, não é? Essa reparação histórica não é do lado pecuniário, como se muitas vezes se agitam aqui os fantasmas, mas a reparação histórica é absolutamente urgente. Nós temos que, diria, reformular completamente a forma como nos dispusemos o mobiliário urbano, a toponimia, tudo isso tem que mudar, de alguma forma. Se não mudar, pelo menos tem que ser contextualizado. E esta contextualização tem que ter a voz das pessoas a que isso diz respeito. As pessoas da cidade têm que ter alguma coisa a dizer sobre isso, senão continuaremos aqui a fingir que não se passa nada, enquanto, enfim, estamos a assistir o que estamos a assistir, não é? Infelizmente. António, queres falar? Bem, vou ter que ver se não arredondo muito. Ou seja, nós temos a cidade que temos e isso tem consequências na sua geografia, no seu posicionamento. Portanto, isso é um ponto de partida que nós sabemos que temos, não é? E é um ponto de partida tramado. Não é? Mas eu diria, que há bocado quando eu falei daqueles bairros e etc., eu não queria invisibilizar o que está lá a acontecer. E, portanto, nós às vezes esquecemos, e usando o que todos já falaram, que as pessoas que estão naqueles locais têm múltiplas vulnerabilidades ao mesmo tempo. E, portanto, não é políticas públicas completamente verticais e separadas, sem ser interseccionais, que vão resolver isso. Porque, por exemplo, e vimos na pandemia, famílias com sublotação, não tendo de morar. É o mesmo agregado de sublotação que tem a mulher que sai às 5 da manhã e chega às 10 da noite com vários trabalhos precários. É o mesmo agregado cujos filhos, para ela ter esta estica de trabalho, não conseguem acompanhar na escola. não é? Portanto, cada elemento, cada agregado que eu há pouco falei naqueles territórios, tem estas. Ou então do jovem que não tem cartão, que não tem documentos, portanto, isto tudo está concentrado em cada uma das famílias. E por isso eu diria que é importante também uma visão de política que nasce do território, porque o território permite muito ver a questão interseccional das coisas todas ao mesmo tempo e não dividida em coisas, e que suba e que influencie a política pública mais geral no campo de direitos e garantias, mas que suba para a experiência. O que é que também temos com isto? Várias garantias, por exemplo, a questão do ensino que a professora Isabel falou. A questão do Mucambo. Eu uso sempre como exemplo, em locais privilegiados de brancos. E ninguém me sabe contar aquela história. Não é? Eu até ponho aquele, Isabel, aquele famoso mosaico, não é, que existe com o bairro pintado azul. Grande vista. Ninguém sabe onde é que ele é. Portanto, como é que as pessoas que crescem em Lisboa não sabem elementos históricos importantíssimos da afirmação da diferença, mesmo, e sabe, saberem também, em condições, este é o Mucambo, não é? António, só um esclarecimento muito rápido. O termo Mucambo não dizia nada às pessoas que estudavam a cidade de Lisboa. O termo Mucambo era, quando eu era pequena, a marca de um café. Eu sei, mas eu estou ainda a dizer. É do nosso tempo. Ainda é do nosso tempo, pois, ainda é do vosso tempo. E, portanto, o Mucambo era uma coisa perfeitamente que não estava ligada, digamos, aos africanos. Ninguém sabia que aquele bairro existia como o bairro africano. Aliás, a única sobra que existe ainda é o Instituto Hidrográfico, que sim, exatamente, que era o Convento das Trinas. Que era o Convento das Trinas. Só que quando eu comecei a estudar esta questão, no princípio da década do milénio, portanto, por volta do 2000, é que me dei conta do termo Mucambo, porque eu conheço o termo Mucambo da história da África, visto que eu trabalho em África há 50 anos, não é? E, portanto, sei o que é um Mucambo, e dei-me conta e comecei a fazer uma investigação nesse sentido para perceber precisamente porque é que era, e só podia ser o bairro africano. Depois descobri muito pouca coisa, porque há muito poucos elementos. Todos aqueles que estudaram a cidade de Lisboa não estudaram e não perceberam que havia um Mucambo, tirando um ou outro que pode eventualmente dar alguma indicação. Há muito pouca coisa, há raríssimas informações sobre isso e, portanto, foi preciso andar a pescar aqui além informação para conseguir, efetivamente, pôr o Mucambo de pé novamente, coisa que não existia. Sim, vou dar outro exemplo. O que vou dar agora é um exemplo que não é bom, mas para terem uma ideia. Eu conheci a palavra calharda, ou calhardo, ou calhardom, que hoje é usado de forma depreciativa para referenciar pessoas negras, mas eu conheci essa palavra e o que significava. Sim. Porque dou-me com famílias chiganas de Lisboa desde o século XVIII e transporta na sua memória oral esse uso desse termo. E, portanto, também diz muito, ok, as pessoas sabem por acaso que as famílias chiganas que moram em Lisboa não são todas nómadas, nem são todas migrantes, são pessoas que vêm do centro de Lisboa e foram expulsas, sabem que a Severa era filha da Barbuda, que era cigana, as pessoas não sabem estas coisas. Portanto, há uma questão de educação, não só... E por que eu digo que o território é importante? Porque o território permite-nos assimilar estas experiências que as pessoas têm. Uhum. Eu vou a uma escola qualquer, ao Cabidés, não é? E os alunos que estão ali, que são portugueses, mas são descendentes de guineenses, não têm nada a beber daquela educação que lhes diga respeito à sua história. Portanto, é de um lado, é evitar o que nós vimos ainda agora na telescola, que era apresentar outra vez escravos com mercadorias. E isso é tão fácil de resolver que eu não percebo como se resolve. Porque é das duas uma. Ou deixam de estar escravos com mercadorias e a seguinte essa alerta. Os alunos não acham que estranho ter aqui um grupo de pessoas na parte de mercadoria, não é? Ou então tirar e explicar, é tão fácil, mas não se faz. Portanto, para mim é interseccional a nível do território, perceber, ouvir as lideranças locais e a população local, sem dúvida. Por exemplo, na pandemia foi muito interessante, porque algumas lideranças que nós já conhecíamos e com quem trabalhávamos, o Mamadou também, com a ausência e com o desaparecimento das grandes ONGs e grandes organizações da economia e da fome, estas pessoas prevaleceram. Não é? Juntaram, fizeram junto a mão e conseguiram ser elas a sobreviver nos territórios, não só em comida, como em trabalhos de casa, tudo. Portanto, ouvir estas lideranças, porque há uma nova geração de lideranças nos territórios, não é? E ouvir as pessoas. Por exemplo, o realojamento é interessante. Fica interessante. Há realojamentos bons, não estou a dizer por isto. Mas temos pessoas que construíram, pela ausência de interesse público qualquer, sobre o que passava naqueles bairros antigos de alta produção, não é? Que criaram a sua cidadania, o seu lugar. Criaram as cooperativas, criaram os campos de futebol, criaram isso tudo, não é? E numa suposta modernidade, tirou-se as pessoas do realojamento, sem elas terem grande opção, puseram-se em bairros pré-determinados, não é? Vai haver emprego, vai haver educação, vai haver transportes, vai haver isso tudo, mas claro que não houve isso tudo. Então as pessoas ficaram mais pobres por todo o domínio de autocidadania ou de pluralismo que elas forjaram entre elas. Não foi o Estado, foi entre elas, que é o que se vê muito em Lisboa agora, novas linguagens que vêm de um pluralismo feito por pessoas. Foi uma perda, e vocês não imaginam o peso económico que é, eu deixar de ter apoio de um sítio onde pôr uma criança para ir trabalhar, que é a casa da vizinhança que eu conheço, o déficit económico é eu perder o meu grupo de autocaixa, em que nós, um grupo de mulheres, de forma cooperativa, partindo, porque as pessoas ficaram todas mais pobres. Portanto, eu ouvir, há pessoas que querem morar para prédio, há pessoas que querem morar de outra maneira, e é preciso é que seja acessível a todos, porque as pessoas que estão aqui a falar, nesta geografia desta cidade, não tiveram opção. É a dona Carlota, que foi empurrada e que chega a Lisboa, São Tomé, fugindo da fome de Cabo Verde, e chega em 72 e pensa, Cabo sabe, pá, vou para Lisboa, vai ser maravilhoso, e depois vê, não, vais construir a casa naquele terreno, não é? Ou são as pessoas que foram realizadas. Portanto, só o facto de pensarmos que elas são todas, não têm possibilidade de escolha, isso diz-nos muito. As pessoas têm que ter possibilidade de escolha e vão ter de forma transversal. Tendo educação, acesso à mesma, a sério. Podendo ter empregos estáveis e bons e discriminados, não é? Portanto, passa muito por isto e eu vejo novas lideranças que são muito importantes, que estão a surgir. E claro, e o que eu falei há bocado que é inequívoco, e isto também tem a ver com o simbólico, não é? Que é nós dotarmos estas pessoas de conferir a sua narrativa. Porque nós não temos, por isso, só a Lisboa como cidade-centro e depois temos Sintra ou Cascais como produção de narrativa de imaginário. Porque nós não conferimos espaço para as narrativas que são produzidas no entretanto serem consideradas narrativas que são da cidade também. Não é? Isso cria novos centros. Portanto, eu olho também muito no estado de ponto de partida deste território e trabalho para este território da periferia como potência. E o que acontece é que quando eles tornaram-se uma grande potência, a política pública reconfigurou-as, não é? Sem as considerar, etc. Portanto, também é o que existe e olhar para estes bairros como um espaço de potência e não como um espaço só de desumanização, como estava há bocado naquele gráfico que eu mostrei. E esse um sexto da população que vive na Lisboa Centro, ouça essas lideranças, mas e esse conhecimento de. Acho que muitas vezes também o não. As pessoas que não saem do seu, dessa sua ideia de cidade, não conhecendo as realidades minimamente, não é? Acho que se atravessa tão pouco de parte a parte, que queria, muitas vezes chegar para um brasileiro chegar aqui a Lisboa é evidente esta configuração de uma ideia de centro e periferia que corresponde a essa tal constituição colonial. Não é, também sabes porquê? Porque esse brasileiro não consegue aceder à periferia. Está todo segmentado, com um brasileiro que até veio para cá, para estudar as periferias de cá, não é? Porque lá ainda é mais óbvio e acedes, não é? E aqui. Tu não sabes, as pessoas ficam um mês à espera de falar com a Madu ou falar com o António ou alguém para conseguir ir lá, está tão maneira importante. É. Mas é ouvir essas lideranças e essa potência do território que tu falas, não estava a sugerir que houvessem políticas na vertical, mas concertar desses diagnósticos, porque depois isso se traduz, de facto, se não houver melhoria de condições de vida, Eu digo aos políticas verticais, Marta, no sentido dos direitos e garantias. Porque se elas subirem de base, essa narrativa é que ela acima. Claro. Uhum. Ana Bigote Vieira, obrigada pela tua parceria de Teatro Bairro Alto, e queres fazer uma intervenção? Força. Nina, mas acho que era um bocado também explicar porque é que eu acho, ou seja, eu acho que este projeto me parece muito importante também por não começar só pelo ontem, ou seja, por não ser um pós-colonialismo, não é? Eu não trabalho sobre pós-colonialismo, portanto eu vou ser imprecisa nos termos, mas não ser um pós-colonialismo que eu chamo de império, mas ser também um de quotidiano, ou seja, quando eu trazo o António e o Mamadou para a conversa e os misturas com a Isabel Castro Henriques, quando são 3 dias de conversas, é uma abordagem que... É isso que eu penso que trabalha por dois lados, não é? Por um lado, desconstruir estas narrativas coloniais na pedra e na cabeça das pessoas, não é? Pronto, a esse respeito eu estou a pensar aqui no Teatro do Bairro Alto, temos um trabalho sobre as estátuas de Lisboa, da Isabel Brazin, e nunca fomos tão insultados como fomos com esse trabalho. Ou seja, esse trabalho, tivemos uma chuva de insultos por causa dele, que é como uma particularmente agressivo e o trabalho é ficcional, jocoso, etc. E por outro lado, este trabalho de fazer reparar nos bairros, nas pessoas, nos modos de vida, nas formas de injustiça, na violência policial. E isso eu acho que é muito importante que esteja a par e passo, não é? Não ser uma questão meio demasiado radicada só no passado, na pedra e numa coisa quase de moda do colonial. E isso é uma coisa que eu acho que o próprio Boala também faz, e que eu acho que, pronto, que nós tentamos de alguma maneira fazer aqui no Teatro do Bairro Alto. Pronto, por exemplo, quando estou a pensar na abordagem do Sandro Mesada às questões da logística e justamente às questões dos ditos imigrantes que no caso específico do qual convidámos, se tornaram visíveis na plataforma logística da Zambuja, mas que não é assim tão distinto de agora do Odmira, ou seja, são sempre deslocações que servem ao capital, não é? Que servem ao poder instituído, ao poder do dinheiro, no caso. E pronto, nesse sentido é isso, queria felicitar e queria dizer que é um ponto de vista que não me parece, não é totalmente evidente, pronto, e que eu acho que muitas vezes não, a coisa não é feita assim, e que espero que continue pelo site, pelas conversas, espero que não seja sempre só os nomes das ruas, mas também o presente, mas também a reescrita dos livros, mas também tudo, portanto, por todas as frentes o trabalho que há a fazer. E pronto, queria-te felicitar a ti e ao Gata também. Obrigada, desculpa-me. Obrigada. Sim, é mesmo nesse sentido. Aliás, vou já passar para aqui, já há comentários também para ler. O site do Remapping Memories vai começar logo com 5 lugares que eu acho que dão a entender que essa vontade de pensar a cidade nessa estatuária, nessa relação mais óbvia com o colonialismo, com monumentos do Estado Novo e da exposição do mundo português, com conquistas de como foi, por exemplo, o Memorial às Pessoas Escravizadas, que vai ser edificado em breve, que é um grande feito que parte de uma associação cidadã de jazz, de afrodescendentes, e que era inacreditável como é que Lisboa não tinha uma referência perene e reativada, que é um memorial que está sempre a ser reativado em termos de sentidos e de rituais e de discussão, e que não havia ainda nada na cidade referente em um período tão longo como foi a participação de Portugal no tráfico negreiro e na escravatura em geral, como Isabel Castro Ricos tanto já escreveu sobre. E vamos também falar de momentos de luta anticolonial, como a Casa dos Estudantes do Império e das resistências atuais e de coisas que não são necessariamente lugares materiais, mas que episódios que podem, é essa tal transmissão que temos que ativá-la, contar outras histórias, torná-la memória pública, e acho que uma cidade que pensa a sua história ligada tem que ser sempre a partir dos olhos do presente, a partir das suas insatisfações, de quem é que se sente ofendido por uma série de situações da cidade hoje em dia, que não se sente representado, e portanto essas linhas todas, esse passado e presente, estão sempre em confronto. Em confronto, e muitas vezes não se compreende um sem o outro, não é? São momentos de... O mesmo lugar, como o Rossio, que teve já tanta história, é sempre reativado, um território de resistência, não é? Como o Largo São Domingos sempre foi, e hoje em dia continua a ser, infelizmente até em questões muito parecidas, mas que... Na sua potência também de luta. Vou ler agora aqui um comentário do João Sousa, que já foi já tem alguns minutos, peço desculpa. João Sousa diz: depois o relatório tem a ver com as reparações e as políticas de memória e de reparações, relatório de Savoy Sar, 2018, depois deste relatório e da decisão da Alemanha de devolver à Nigéria os bronzes do Benin em 2022, que ainda detém, como iniciar processos similares em Portugal, sobretudo face ao argumento de que Portugal é diferente de outros países europeus, nomeadamente o Museu Nacional de Etnologia e o seu acervo, entre outros. Vou ligar esta questão a outra. embora não tenha muito a ver, mas pronto, fica no ar, porque é, se começarmos a falar das reparações, isto é um outro grande assunto, não sei se temos tempo, até porque daqui a 5 minutos convém que o debate acabe. Isabel Olsen, uma pergunta. Entendo que a educação de jovens é essencial, como já foi dito, mas afinal os jovens são educados por adultos que não aprenderam um olhar de crítica normativa. Quais são os projetos, as medidas para sensibilizar quem educa, quem toma decisões políticas, portanto as pessoas que estão nos espaços de poder? E Pedro Pereira, na sua intervenção inicial, o Mamadou mencionou o caso da festa da diversidade no Martim Moniz e a linguagem a que deu asa em comunicação privada da Polícia Municipal. Mas esse tipo de mundo de evidência estava ainda presente na linguagem usada, quer pela Câmara de Lisboa, quer pela Junta de Freguesia da Misericórdia, a respeito do Adamastor, quando se tratou de procurar legitimar a sua vedação e gentrificação. De tal forma que ainda há poucas semanas a linguagem ecoava em comentários de moradores no mural do grupo Libertem o Adamastor, que se queixavam de que havia no Adamastor demasiadas pessoas racializadas. Escusado será dizer... bom, não percebo a última frase. Pronto, três abordagens muito diferentes, mas alguém quer comentar estes comentários? Eu posso começar pelo espaço público do centro da cidade. Sim. Eu tinha um amigo que morava comigo, nós morávamos na Saldanha, que era o Jorginho, primeiro G. Ele não dizia que morava em Lisboa, dizia que morava na Saldanha. E o Jorginho cresceu na Pedreira dos Ungas, tanto às vezes. E eu telefonava e ele perguntava, estás onde? E ele, em Lisboa. E ele dizia, mas tu moras em Lisboa? Não, estou em Lisboa. Portanto, Lisboa para ele, e no sentido mais de periferia, era o triângulo que vai entre Caixeré, Terreiro do Paço e Rossio. É? Quando essas pessoas podem, a nível do que circulam, aceder. Não é? E depois há uma série de espaços periféricos a esse triângulo que sempre foram importantes, diariamente o Damastor. Não é? E é curioso que uma parte da gentrificação da cidade, um certo embelezamento para turista ver, está a criar obstáculos, não é, para que essas pessoas se encontrem. Isto depois também tem a ver com o que Isabel disse, de algum modo. Porquê? Porque estão-nos a privar no espaço público da cidade, e no seu centro, que cada vez mais vai ser um sítio, como há bocado disse na característica, centro da metrópole, não é, onde as pessoas vêm, ter acesso cultural, lazer, etc. Estão a acabar com os locais que nós tínhamos de possibilidade de contacto uns com os outros. Uhum. Não é? Isto também tem a ver com Isabel, porquê? Porque, de facto, os pais têm uma herança normativa de determinadas coisas, por isso também é que quem está na educação tem que intervir, para além dessa normatividade, não é? Mas, por outro, também porque nós, de facto, em Lisboa temos um consumo cultural exótico muito Sim. vasto, muito vasto, da classe média também, mas a própria classe média que está a ir culturalmente afirmada e está a ir a um espetáculo de africanos no centro de Lisboa tem medo dos africanos que estão com ela no metro, não é? Portanto, obviamente que essas ações não podem ser, como disse há bocado, têm que ser gerais, não pode ser só tema a tema, não é? Uhum. E os adultos também vão deixar certas normativas, quanto mais pivôs de televisão houver que não são brancos, quanto mais pessoas escreverem narrativas diferenciadas, é por aí também que, portanto, tem que ser vários movimentos ao mesmo tempo. Mas sim, é verdade, o espaço público está-me, obviamente, eu que sou, e agora para gozar um pouco com o que falámos, outro dia uma rapariga de Riga, perguntava-me de onde eu era, disse que era Lisboa, ele disse, é a primeira pessoa que eu conheço Lisboa, não é? Mas, a primeira pessoa que ela conhecia, quer dizer mesmo que nasceu em Lisboa, é Lisboa, pronto. E eu vejo com grande peso isso, porque espaços que eram espaços de propícios, lá está, forjados pelas pessoas, não pelo poder público, mas como tínhamos um espaço público, emergente, as pessoas podiam cruzar-se e conhecer-se, também isso está a ser vedado, não é? Pelas grandes diferenças que é um espaço cosmopolita para expatriados, mas não para imigrantes e não para pessoas de várias condições do mesmo dia, não é? Isso está a acontecer em Lisboa cada vez mais, com essa vedação dos espaços e com esse... Completamente, e aí apercebemos-nos também desse, da importância de coisas que estão a perder, de pontos de encontro fundamentais para esse, em que naturalmente depois essas relações vão se estabelecendo, né? Gerações que convivem. Posso dizer uma coisa bacoca, talvez, mas que já vi em verdade em muitas pessoas. Quantas pessoas privilegiadas de Lisboa não conheceram e não contrataram alguém que vem da periferia, que é não branco, através do espaço público de Lisboa? Quantas pessoas do Adamastor não conheceram outras, não é? E o que é que estamos a fazer ainda mais vedar esse espaço e preocupados com o acesso aos mesmos. Vai ter consequências incríveis. Eu peço imensa desculpa, há aqui mais comentários, mas vamos mesmo ter que acabar. Mamadou, querias dizer mais qualquer coisa de, em relação a estes comentários? Muito curta, um exemplo e uma coisa curta. Outro, há duas semanas atrás vimos um vídeo filmado pela Feijó sobre como é que a polícia, por exemplo, no contexto de pandemia, né, abusa e usa e abusa. No Adamastor, precisamente. No Adamastor, precisamente. Portanto, isso é um exemplo concreto. Sobre a questão da educação, eu acho que há um dos problemas da questão da narrativa coletiva é que a própria educação é considerada apenas no prisma da instrução. Ora, educação é muito mais do que instrução. E quando nós não transcendemos, não ultrapassamos essa formulação apenas muito arcaica e tradicional, muito conservadora da educação, naturalmente que nós vamos ter dificuldade depois na reprodução de uma narrativa alternativa, porque os adultos foram instruídos com essa narrativa completamente viciada, contaminada, racista, misógina, homófoba. Então é preciso nós ultrapassarmos um bocado este conceito de educação só focado, só centrado na dimensão da instrução. Ou seja, a educação informal, como é que é possível hoje em dia ainda seja quase que uma heresia falar em ensino bilíngue? Na área metropolitana de Lisboa, como é que é possível não haver claramente uma opção curricular do ensino do crioulo? É o mesmo dia se não for o inglês. Né? Dizer, é o mesmo dia se não for o inglês. Se for inglês ou francês, é tranquilo. Precisamos alterar isso. As ementas nas escolas, tudo isso, a própria organização das festividades, das celebrações no mundo escolar, porque isso envolve a comunidade escolar toda, não são só os alunos, mas também os pais. E o próprio corpo do mundo do espaço escolar. Acho que é por aí que temos que caminhar, porque senão vamos continuar sempre a repetir um bocado esta mesma conversa, não é? Eu acho que é isso mesmo, a educação tem que ser muito mais ampla. A educação é um conceito muito mais amplo, não é apenas instrução, longe disso. E, portanto, penso que tem que haver uma intervenção de múltiplos setores da sociedade que possam fazer chegar às pessoas e aos jovens em particular um conhecimento outro e procurando precisamente alterar a visão e a maneira de pensar relativamente aos outros. Eu penso que isso é que é a educação, através de exposições, através de cinema, através através da música, através da dança, através de toda uma série de atividades. Isso é que é a educação, é educar num sentido amplo e não apenas num sentido de instrução. E é evidente que, até porque uma grande maioria dos professores foi necessariamente formatado dentro de um determinado sistema e, portanto, aquilo que transmite é redutor, digamos assim, é redutor em relação à realidade. E, portanto, tem que haver outros setores da sociedade a intervir e a procurar, efetivamente, fazer coisas que são coisas que chegam aos jovens, que os podem interessar, o teatro, o cinema, etc., por aí fora, para que eles possam efetivamente alargar os seus horizontes e pensar o mundo de outra maneira, pensar os outros de outra maneira, olhar para aqueles que vivem ao nosso lado de uma forma igual. Até deixarem de ser outros. Exatamente, até deixarem de ser outros, exatamente. Até serem nós, como nós. Tem assimilações, mas sim, é de perder-se essa ideia do outro, não é? Porque... Exatamente, do outro diferente. Sim. E é, acho que mesmo para pensar a cidade é preciso convocar, como vocês já referiram, todos esses setores, a educação, a cultura, o imaginário, a sociabilização, políticas públicas, e daí partimos então para o debate de amanhã. Fecho aqui, agradeço a vossa participação e amanhã vamos exatamente pensar o que é isso de inscrição de uma Afro-Lisboa, já tendo este pontapé de saída de três grandes nomes do pensamento sobre a cidade e as questões raciais e africanas. E temos a Nádia Iracema, uma atriz que recentemente foi autora, coautora da peça Aurora Negra, e vai, a sua intervenção chama-se Artista Monumento. Calafi Palanga, que vai propor e explicar melhor a sua proposta para a cidade de Lisboa da criação do Museu da Kizomba. E o José Bessa Pino, que vai falar do que é também, na sua experiência biográfica e de militante, de criar comunidade nos subúrbios de Lisboa. E será transmitido das 18 às 20. Agradeço de novo ao GUT este grande início de um projeto que se vai prolongar por 2 anos e que depois queremos que tenha continuidade com outras instâncias, mas que é uma ideia de pensar a cidade de Lisboa e Hamburgo nesta sua dimensão de relação com as colonialidades e também todas as tensões que isto implica. Assumir que o conflito faz parte desta discussão é importante também e que estamos preparados. Obrigado, Marta. Obrigada, até amanhã. Adeus, António e Mamadou. Adeus. Amanhã volta a ser transmitido pelo Facebook e Zoom do Goethe e Boala. Cá vos espero às 18 horas. Até amanhã. Com licença. Oh, Marta, só uma pergunta. Pode-se entrar mais tarde, não? Porque eu às 18 não vou conseguir. Sim. Mais tarde. Fica pronto. Em streaming. Está bem. Fica em streaming. Obrigada. Adeus. Com licença. Adeus. Obrigada. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Opa, lhe abusar.